respeitável público! Preparem-se para entrar no mundo de fantasia da Casa de Chocolate! Mas cuidado para não se lambuzarem demais! E agora, com vocês, os palhaços mais amados do Brasil, Ratim e Spiro! Tem magia de chocolate fantasia, como no sonho feito de bombom. Tem a Maria Casquinha rebolando, Zé Pirulito te esperando. Tem gostosuras de montão. E é de chocolate com o gosto do amor. E é de chocolate pra brincar com você. Pode abrir os olhos que esse sonho é pra valer. E é de chocolate com o gosto do amor. E é de chocolate pra brincar com você. Pode abrir os olhos que esse sonho é pra valer. Lê, lê, lê, lê, oh. Lê, lê, lê, lê, ah. Corre, vem depressa, vem com a gente, vem cantar. Bolachinha rolando no chão. Se é de chocolate é muito bom. Miss Cupcake só quer sorvete. O Choque Choque quer festa o tempo inteiro. Brigadeiro Tobias é o bagunceiro. A nossa casa é um show. E é de chocolate com o gosto do amor. E é de chocolate pra brincar com você. Pode abrir os olhos que esse sonho é pra valer. E é de chocolate com o gosto do amor. E é de chocolate pra brincar com você. Pode abrir os olhos que esse sonho é pra valer. Assim é nosso mundo de alegria. Venha cantar essa canção. Nossa casa tem magia de chocolate fantasia, como no sonho feito de bombom. E é de chocolate com o gosto do amor. E é de chocolate pra brincar com você. Pode abrir os olhos que esse sonho é pra valer. E é de chocolate com o gosto do amor.